Tempo. Compositor de destinos. Tambor de todos os ritmos. Nada simples, nada calmo, como o velho mar. O relógio em seu tempo tenta me alcançar. Passo o dia procurando, nada de encontrar. Nada de encontrar. Encontrar o quê? Dia a dia complicado, contas a pagar. Não há tempo, sentimento pra nos melhorar. Faça minhas suas palavras, não vamos calar. Não vamos calar. Hora de dizer o que ficou represado. Hora de rever o tempo desperdiçado. Hora de seguir adiante, como o velho mar e um novo navegante. Um nó na garganta que não se desfaz. O sol que descansa na tarde lilás. O tempo que escorre e não volta mais. Que falta faz, sou marinheiro improvisando cais. Repare, os dias nunca são iguais. Há dias de guerra, há dias de paz. Há dias de filhos, há dias de paz. Aprendi com o tempo, se preciso dar um passo atrás. A gente busca algo sem notar que a busca já é por si mesmo o que precisamos encontrar. Rever, revalidar nossos conceitos. O tempo tem me dado bons conselhos, como por exemplo tolerância, somos seres repletos de defeitos. Quando o futuro vira passado é fácil saber o que se deveria ter feito. A gente tem perdido muito tempo, se omitido pouco tempo, divertido pouco tempo, dividido muito mal tempo. Ficou represado. Hora de rever o tempo desperdiçado. Hora de seguir adiante, como um velho mar e um novo navegante. Tempo, impossível voltar no tempo. Queria ter nascido no outro tempo e ainda tempo. Vivo como quem vive num contratempo. Nunca me contento, atento pra não perder tempo. Me coloco em movimento, desafio espaço-tempo como um predador em seu momento. Quando se vê, não dá mais tempo. Brisa leve, virou vento dentro, fora, fora, dentro. Os dias se arrastam, seu sol lamenta. As horas pesam, seu chore sento. O tempo congela o sentimento. Sigo decifrando, lendo pensamentos, analisando almas não salvas largadas ao relento. Sou membro do grupo daqueles que não tem tempo, dos que faz tempo que encontra na agenda um livre tempo. Por isso me julgam como um marrento, mal sabem que também busco tempo, respeito e acolhimento. Hora de dizer.